Fumando calma, ela observa os faróis que vêm e vão. Vivem e vão, os que vêm e não te têm. São, se necessário, ame de bem, fujão. Que não aguentou ser solitário. A mesma grana que compra o sexo, mata o amor. Traz a felicidade, também chama o rancor. As madrugas que testemunham, vermelho, sangue na unha. Sem nome, várias alcunhas, dentro da bolsa que empunha. Garota, propaganda da cidade fria e seus caminhos. Um milhão de seres sozinhos. Sonha como se não vivesse, vive se perguntando por que que não morre. Mistura lágrimas, suando, corre. Conta dinheiro no banco do passageiro e só. Que vira lei, tipo filho, 15 gramas de pó. Foda-se se é erro, quem fez o certo, Jesus. E seis agradeceram como pregando ele numa cruz. Cortando as horas com casaco de visão. Do olho aqui tá combinando com batom. Atenta na buzina, ela vai pelo som. Escrevendo sua história com neon. Cortando as horas com casaco de visão. Do olho aqui tá combinando com batom. Atenta na buzina, ela vai pelo som. Escrevendo sua história com neon. Piscando o motel, às vezes falha. Autodidata, aprimora o estilo enquanto trabalha. Se flagra chorando em frente ao espelho. Bola mais uma, sente, puxa, disfarça, o olho vermelho volta. Seu novo amor tá de partida. Ele espera acabar a noite, ela espera acabar a vida. Cada cigarro leva um ano de sofrimento. Ela manda o maço e de novo tá pronta pro arrebento. E rica os travecos no meu, com o fogo que a rua deu. Entra no carro se lembrando das amigas que morreu. Sampa, pra quem vê de fora é uma beleza. Mas a única coisa que todos têm aqui é certeza. Seu pai só reclamava enquanto trampava, ela dormia. Isso não deixava a vida nos conforme. Pra se redimir, ela vaga todas as madrugas aí, fazendo um din como pode enquanto ele dorme. Cortando as horas com casaco de visão. Do olho a cor tá combinando com batom. Atenta na buzina, ela vai pelo som. Escrevendo sua história com neon. Cortando as horas com casaco de visão.